eu vou me aprontar. E o tempo vai chegar, e basta eu me jogar, e bater asa pra casa, pra casa. Pra trás só fica o que for pra esquecer. Eu vou, eu fui pronto, eu cheguei ainda, hoje eu tô em casa. Eu vou me aprontar, e o tempo vai chegar, e basta eu me jogar, e bater asa pra casa, pra casa. Pra trás só fica o que for pra esquecer. Eu vou, eu fui pronto, eu cheguei ainda, hoje eu tô em casa. Basta eu me jogar e bater asa pra casa, pra casa. Pra trás só fica o que for pra esquecer. Eu vou, eu fui pronto, eu cheguei ainda, hoje eu tô em casa. Sei que eu não vou me arrepender, pra trás tem nem o que eu olhar. Vou batendo asa, pra casa eu vou voltar. E é lá que eu sou, que sei que sou. Achou ruim quem quis achar. Vou batendo asa, pra casa eu vou voltar. Nem vem dizer, nem quero ouvir. Tem calma aí, melhor pensar. Vou batendo asa, pra casa eu vou voltar. Quem tá dizendo pra eu não ir é quem depois vai me invejar. Vou batendo asa, pra casa eu vou voltar. Você falou, não vou, não vou, mas chegando eu vou te esperar. Vou batendo asa, pra casa eu vou voltar. E já separei o que vestir, o que comer e o que levar. Pedir.